será o crime perfeito, a falta de educação, miséria, sofrimento, ódio no coração. Pobreza gera violência, o resultado é a morte. Morte para a vida, quem vive com a sorte. Os assassinos estão mais soltos, e aqui nós somos as vítimas de uma doença contagiosa que vira epidemia. Sua cara não me engana, maldito engravatado. Não generalizo, só aponto os fatos. Se pro governo é difícil investir em escolas, quem não tem estudo trabalha com a pistola, bola de neve e avalanche que vem destruindo periferia, favela. Quem chora é seu filho. Às vezes choro e até entro em desespero. Penso na dor da mãe, dopada no enterro. É triste, é doloroso olhar pra trás e ver quantos manos já se foram, quantos ainda vão morrer. Se o futuro do Brasil está em uma criança, o futuro do pobre é viver na matança. Submundo marginal, a vida que é bandida. Nascidos pra morrer, se matam pela vida. A maioria das crianças de periferia tem um crime como herança, querendo de suas famílias, não tem incentivo. Escola, educação, é treta, droga, sofrimento, e a saída, uma arma na mão. Nas favelas fugir não tem jeito, sempre nos olham com muito desprezo. Somos as vítimas de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeito. Meu Brasil, ó pátria amada, onde está o amor? Na seca do Nordeste, nas mãos do trabalhador, que chora noites e dias por falta de comida. Enterra sua criança que morreu desnutrida. Perfeito é o estado de desordem no Brasil. Calamidade pública, qual você nunca viu? Se esconde nas palavras, seu falso moralista. Eu já disse, não me engano, e você não me conquista. Confiança tenho em Deus, em segunda minha mãe. Eu rezo e agradeço, a minha fé se compõe. Se desviei do assunto, eu volto e bato em cima. A violência aumenta, nos tornamos as vítimas. Vítimas culpados do crime perfeito. Fazer o que? Vamos lutar contra o preconceito. Vamos unir nossas forças, favelas versus burguesia. Humildade e inteligência contra a sua covardia. A falta de incentivo ocasionou a guerra. Pelas drogas se matam, destruindo as favelas. Paz é o que eu quero e o que eu sempre busco. Mas é difícil ter paz quando não vê o futuro. Deus, juiz, te ofereço a vida. Olha aí os humildes da periferia. O dinheiro aqui é pouco, mal dá pra comer. Mas a fé é grande e montanhas podem mover. Nas favelas fugir não tem jeito, sempre nos olham com muito desprezo. Somos as vítimas de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeito. Pobre favelado, eterno suspeito, contemplado com a dor atrás do seu respeito. Sempre culpado de tudo o que acontece. A cada dia que passa, a revolta cresce. O 5557 às vezes pra sobreviver. Passa fome e nem pensar, seu filho quer comer. É o crime perfeito, me diz quem é que faz. Enquanto o pobre da favela tá correndo atrás. Então me diz, então me fala olhando no meu olho. Desemprego, mundo do crime e o fim do meu povo. Que mundo é esse, Brasil? Aonde vamos parar? Até o sorriso das crianças conseguiram roubar. O sonho de ser um cidadão trabalhador contribui para o seu roubo, mas o crime não deixou. Um atentado terrorista contra a sua inteligência. Entre a razão e o coração, o crime compensa. Já que é assim e nunca vai mudar, espero que essa ideia possa te alertar. Deixe na mão de Deus que ele vai nos ajudar. E os verdadeiros criminosos um dia vão pagar. Só Deus sabe quem é culpado ou inocente, o impiedoso e aquele que se arrepende. Dele ninguém esconde, ninguém disfarça. Minha fortaleza, meu guia, meu anjo da guarda. Nas favelas fugir não tem jeito, sempre nos olham com muito desprezo. Somos as vítimas de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeito. Comunidade X, um exército que luta pela paz, guiados por Deus na guerra contra Satanás. Vivos ideais dos guerreiros que lutavam pela libertação. Que Deus ilumine a todos e proteja a nossa nação. Paz, paz.